gata. Isso é hora de estar na cama. A lua brilha como prata, a madrugada te chama. Não fique assim tão mal, levante o seu astral. Não gosta de cara fria, vamos mudar o visual. Hoje a noite é muito especial. Coloque o seu melhor vestido, prepare o seu melhor sorriso. Você vai sair comigo. E pra onde quer que eu vá, eu sempre faço o clima. A noite chama pra dançar, eu sinto a tua energia. Enquanto eu te chaveco, é certo que está rolando o som. E que várias pessoas estão dançando por aí, agitando, amando. E a gente, por que não? Vamos fazer a coisa certa. E o certo é se divertir. Só é isso aí. Sua cara começou a melhorar. Pega a chave, fecha a porta, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Se tem def movimento, não tem choro e nem vela. Pode crer, a onda é essa. Faça a coisa certa. Hoje é dia de festa. A onda é essa. Hoje é dia de festa. Faça a coisa certa. Hoje é dia de festa. A onda é essa. Hoje é dia de festa. Chega, cansei de tristeza. Hoje quero viver e é só alegria. Tocar seu coração com uma mensagem positiva. Vem me dê a mão, vamos sair por aí. Quero ver você dançar. Quero ver você feliz. Não tenho dinheiro no bolso. Vou descer pela frente do buzo. Vou roubar uma rosa e te dar de presente. Todos vão dizer que sou bobo ou que sou maluco. Essa gente não entende. Gente feliz e contente. Deixa a boca falar só. Não tô aí pra ninguém. Que faço, sou o que sou e me sinto bem. Tristeza, inveja, violência e preconceito, manda embora pra bem longe. Não vamos perder tempo, vamos sair por aí na captura do lugar muito legal. O que estiver tocando pra mim não interessa. Vamos sentir a música levantando o meu astral, como eu já falei. Não quero saber de treta, não me venha falar de tiros. A noite foi feita pra se fazer amigo. Então eu quero que agora você venha comigo. Faça o positivismo dominar essa cidade. Onde é deve movimento, ninguém fica perdido. Dance, curte, ame, pule, fique bem à vontade. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa.